Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. She won't give it out to no one. She'll smile and she'll wave as she walks down the street. Perfume sweet Saturday in the warm sun. Hey little girl, you're so lovely. Will you forget or think of me? I know she's got love and she sends me above, and I can't get her out. If I could, let me see, because love, I believe in it, it's something that's so hard to find. She's got love, when I see her, she frees me, I can't see nothing. But she'll turn up her nose, let me fall, feeling small, such a cold face. Hey little girl, you're so lovely. Will you forget or think of me? I know she's got love and she sends me above, and I can't get her out. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico e progressivo, todas as semanas por estes lados, com os druidas reunidos na clareira da floresta, e hoje com o som de Thomas e Richard Frost, a primeira música do programa de hoje. O nome deles é Thomas Martin e Richard Martin, dois músicos que pertenceram a inúmeras bandas da Califórnia, como por exemplo os Impressions, The Art Collection, entre outros grupos. Grupos sempre entre uma toada psicadélica e mais rock. Chegaram a formar um grupo mais pop chamado Powder, que gravou mesmo um LP que nunca foi editado, e por isso mesmo os dois decidiram fazer canções sozinhos, daí também este nome, Thomas e Richard Frost. Acabaram por gravar uma série de temas mais pop, um deles foi esta música que escutámos no início do programa, She's Got Love, single que saiu em 1969 e que chegou a entrar na Billboard no top 100 da tabela norte-americana de singles, e que lhes valeu então algum reconhecimento neste período em finais dos anos 60. Vamos seguir com o programa da Floresta Encantada, e agora uma banda britânica mais ligada ao psicadelismo. O nome deles também não deixa grande margem para dúvidas, Kaleidoscope. Nesta altura, aliás, havia muitas bandas chamadas Kaleidoscope, pelo menos três que chegaram a ter algum reconhecimento. Os Kaleidoscope editaram um disco, o primeiro deles, em 1967, o registro Tangerine Dream. É esse álbum que vamos agora na Floresta Encantada. Vamos escutar Dive Into Yesterday, os britânicos Kaleidoscope na Floresta Encantada desta semana. Dive into yesterday. master is speaking out of tune. In moonlight, swimming madness, deep within Aladdin's play. But with hidden diamonds dancing, you cannot smile to see. Crown. A Floresta Encantada, primeiro com os britânicos Kaleidoscope, no disco de estreia em 1967, Tangerine Dream, escutámos a faixa Dive Into Yesterday. Entretanto, passou por aqui outro nome do psicadelismo britânico, os Zombies, no seu mais aclamado registro, Odyssey and Oracle, editado em 1968, acabou por ser o segundo disco dos Zombies e também o último, antes de uma reunião do grupo já nos anos 90. Este disco, que se tornou num dos grandes registros do psicadelismo britânico, esteve muitos anos sem conhecer cópias físicas. Finalmente, no final dos anos 90, o álbum acabou por sair e chegou a uma nova geração, e hoje é muito fácil encontrar este álbum, Odyssey and Oracle, por parte dos Zombies. Vamos seguir com outro nome do rock psicadélico britânico, também aqui mais associado a um registro de fusão. Falo dos Soft Machine de Robert Wyatt. Robert Wyatt, ele um dos fundadores do início dos Soft Machine, acabaria depois por sair, mas os Soft Machine ajudaram a criar a cena de Canterbury, que revelou muitas bandas na época, e que ajudou também, essa cena ajudou ao desenvolvimento do rock progressivo. Os Soft Machine pegaram nas influências do rock e do psicadelismo e depois cruzaram isso tudo com jazz e outras texturas. É com eles que seguimos no disco de estreia de 1968, simplesmente da Soft Machine, e vamos escutar a faixa Lullaby Letter, os Soft Machine com Robert Wyatt na voz e na bateria. We'll be right back. You'll be good back together, writing songs and calls. Because I was too small to start with. But I chugged a fifth of white port once and passed out. Thomas's wine mix. And I drank a quart of beer just before that. Very strange. Riding around the desert. Anyway. Warming his pew. Kenny will feed him and Roddy will walk. Where are they now? Primeiro, na Floresta Encantada, viagem até 1968, na companhia dos Soft Machine, escutámos Lullaby Letter para a banda fundada por Robert Wyatt. Entretanto, estivemos com The Idiot Bastard Son, Frank Zappa no registro We Are Only In It For The Money, Frank Zappa e os Mothers of Invention em 1968, num disco que tem muita sátira e muita crítica também à música da época, já que a capa é uma reinterpretação do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Vamos ficar com mais um tema de Frank Zappa, porque não, na Floresta Encantada agora, um outro registro também assinado pelos Mothers of Invention, o duplo álbum, aliás, Uncle Meat, editado em 1969, um disco onde Frank Zappa já começa a explorar muito mais o cruzamento de sons de vanguarda, com muitas experiências também, deixando um pouco de lado o rock mais direto e psicadélico, se bem que tem alguns momentos desse género, mas aqui é mostrar muito mais a fusão, porque iria ficar conhecido durante a década de 1970. Vamos escutar então Frank Zappa e os Mothers of Invention em 1969 no tema, Dog Breath in the Year of the Plague, para o álbum Uncle Meat de 1969. Thank you. everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why. Os druidas reunidos na floresta com a poção mágica do psicadelismo, com Frank Zappa lá atrás, Dog Breath in the Year of the Plague, para o registro de 1969, Uncle Meat, álbum duplo por parte de Frank Zappa e os Mothers of Invention. Entretanto, estivemos com os Love de Arthur Lee, no último disco gravado como Love, editado em 1974, o registro Real to Real. Ficámos com um tema que tem surgido não só noutros trabalhos de Arthur Lee, como também em várias coletâneas e em diferentes versões. A faixa Everybody's Gotta Live, os Love, então, em 1974, os Love de Arthur Lee. Avançamos agora para um momento assinado por Mike Oldfield, ele que já passou há muito tempo pela Floresta Encantada com o registro Tubular Bells, o primeiro álbum dele, o primeiro pelo selo da Virgin, e vamos até ao quarto disco assinado por Mike Oldfield, de 1978, o registro Incantations. É um álbum duplo, com uma música apenas, dividida por quatro faces, um álbum conceptual sobre os ameríndios, os nativos americanos, e aqui ele a explorar não só inúmeras texturas mais ambientais, psicadélicas também, mas também a explorar a voz. Vamos ficar com a parte 1 de Incantations. Lá mais para a frente há um momento com percussão e também voz. É Mike Oldfield em 1978, num dos momentos mais marcantes da carreira do músico britânico. Thank you. Floresta Encantada, com 19 minutos por parte de Mike Oldfield, a primeira parte de Incantations, o registro duplo que Mike Oldfield editou em 1978. E depois deste momento é o final da Floresta Encantada, é a reta final da Floresta Encantada, e para o fecho ficam os Walker Brothers em 1978, também à semelhança de Mike Oldfield, no último disco desta banda de Scott Walker. Os Walker Brothers, o sexto trabalho de estúdio do grupo, saiu então em 1978 o álbum Night Flights. Vamos ficar com a faixa Shut Out, é a última música da Floresta Encantada. Até para a semana. Roll off those.